noite sintoniza Radar. Radar seja entre as 23 e 1 da manhã. É hábito por aqui na Radar 97.8 MHz. Pontinha da antena Rádio Difusão. Esta emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Yeah. Também com percurso online. Viagem, se quisermos, online. www.radarlisboa.fm. Merry Christmas. O que é mais engraçado é que não temos nenhum disco pronto para começar esta série. Ah, três. Go! Apanhados, completamente desprevenidos, sem disco no pratinho do CD. Aí está School of Seven Bells. São as boas-vindas e as boas-noites de mais uma dupla hora de Viriato 25, pontinho da antena Radar 97.8 MHz. 23, 1 da manhã, noite que une quarta à quinta-feira, noite da consoada Merry Christmas, by the way. Por isso mesmo escolhemos inaugurar os sons dos com School of Seven Bells, I Am Under No Disguise. Is it right, my love? Is it right? Are you happy inside your eyes? Can't you see your lover fall apart in her silk threads? In time, the hunter will find the trail. Crying. soltas, o arranque de Viriato 25, noite, unir as noites de quarta para quinta-feira, Beach House, Darling e mais daqui a pouco, como é habitual, Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. The best music I've heard. Joseph Arthur and the Lonely Astronauts. A beirinha de New Cut. Soltas, Viriato 25, dizíamos, noite dentro do radar, Joseph Arthur and the Lonely Astronauts. Tirolinhas, uma tatuagem a tinta da China, na Radar FM. Mais daqui a pouco, Mal, mal. Mais daqui a pouco, o Tirolinhas, quando a Cristina Ferrão continua a história de Odília, 23h30 aproximadamente, por aqui, é o Noite Dentro da Radar, com Viriato 25. Entre as soltas e, neste caso, até mesmo uma inscrição rápida nos New Cuts de Viriato 25, antecipando, aliás, caminhando para a hora de Tirolinhas. The Week That Was. We'll be right back. soltas, Viriato 25, The Wake That Was, temas, singles, Learn to Learn, e este Scratch the Surface. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Algumas coisas acontecem porque nós queremos que elas aconteçam, outras não. Cair não é uma coisa que se quer que aconteça, mas cair e conhecer alguém pode ser. Cai-se porque se quer e porque não se quer, mas cair é igual. Acontece sempre. E acontecer sempre é uma segurança, mesmo quando não fazemos qualquer ideia do que se passa, antes ou depois, ou entre nós, e estamos sempre a acontecer. E isso parece-me bem, parece-me estável. E se decidirmos deixar de acontecer, não é nada fácil porque há imensa coisa que tem que se desfazer para deixar de acontecer. Deixar de respirar, deixar de comer, deixar de dormir, deixar de perguntar, deixar de saber, deixar de combinar, deixar de procurar, deixar de escrever, deixar de perder, deixar de perceber, deixar de encontrar, deixar de se cansar, deixar não é nada fácil. É como crescer. Por vezes cresce porque se quer, por vezes é sem querer que nós crescemos. Crescer é como deixar. Por vezes deixa-se para não deixar, mas deixa-se e acontece. Muitas vezes faz pena, outras não. Muitas vezes nem se dá por isso e só muito mais tarde é que percebemos que deixamos e afinal até não queríamos deixar. É como falar. Nem sempre se diz o que se quer. Nem tudo o que se quer dizer é exatamente aquilo que se pensa ou o que se quer falar. Nem sempre tudo o que se quer dizer é exatamente aquilo que queríamos imaginar que íamos dizer, nem é exatamente o que faltava enunciar, e é por isso que umas vezes caímos, outras esperamos e outras deixamos. E estamos sempre a acontecer. E algumas coisas acontecem antes de nós acontecermos e outras depois de tudo já ter acontecido. E nós, umas vezes estamos lá, e outras, não. Mas acontecer, acontece sempre. Acontecer é como o tempo. Tira Linhas apresenta texto e ilustrações de Patrícia Portela. Uma edição da Editorial Caminho, setembro de 2007, O Campo da Palavra. Odília, ou a História das Musas Confusas, do Cérebro, de Patrícia Portela. Get out. Viriato 25 noite dentro a nova toca do Lobo na Radar até à 1 da manhã de segunda a sexta, o que dá também terça a sábado entre as 23 e 1 da manhã. Para trás ficou Trilinhas com Ana Cristina Ferrão, Amadou e Mariam com Soluços, próprios do nosso muito especial CD para Mago Sá, álbum Welcome to Mali. A recuperação dos inesquecíveis Tenary One. Water is life. Pensem bem na simplicidade da ideia. Water is life. Rhythm is feel. بيني وانا وين عبالي انك الزغاغ الغربة الزغاغ الغربة بيني وانا عبالي انك الزغاغ الغربة الزغاغ الغربة <تصفيق> Isto, 25 de noite, dentro na radar, é a noite da consoada em dedicatória à noite do advento. Amadou e Mariam, Tenari One, Kassai All Stars. Porque o menino é da África. Sai All Stars, Quick as White, para um álbum de genérico inesquecível. In the Seventh Moon, the Chief turned into a swimming fish and ate the head of his enemy by magic. Oh yeah! Let the magic go. Thank you. 24-25. Estamos em cima da hora de colher de blues. Praticamente a 10 minutos da meia-noite. Isto não vale. Calçai All Stars. Quick as white. Radar. Feliz Natal. Esta semana, pela primeira vez em muito tempo, uma dedicatória nacional, Sam Malone, Dad Sailor. Eyes close, he smiles, ever knowing that he can't hide. Make my day, he says, one last fight, a beautiful fight. Lord, I'm ready, let me in. Forgive me for my sins. I've prayed every day. Tired of waiting, take me away. Fear was lost long ago. Down he goes, down he goes. Lighting bolts, striking down, oh, turning back. Angels and demons sit and watch. It gets cold and dark. Lord, I'm ready, let me in. Forgive me for my sins. This was the last words that he said. Then the sea was brown and the sky turned red. Fear was lost long ago. Down he goes, down he goes. Fear was lost long ago. Down he goes, dead I can smell your perfume on my chest. I close my eyes, lay down my head. Oh, I miss you, girl. Better fool me to rest. So I'm singing this song to help me through, to help me through with not being with. Dedicatória desta semana na edição do Viriato 25 na Radar para Colher de Blues, Sam Malone e Dead Sailor. Meia-noite. Reunimos na mesma sala 6 machos alfa, 3 fêmeas perigosas, 2 jornalistas, 1 lenda do rock and roll português, 1 lobo e 1 extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Party's Head. Savior, come my way. Devotion, Beach House. Forever ago, Bon Iver. You and me, the Walkman. Are you ready for the blackout, ex-wife? Fleet Foxes, Fleet Foxes. Vampire Weekend. Dear Science, TV on the radio. Oracular Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppet. Passion to rent, the age of the understatement, the foolish attraction for men. Kiss me properly and pull me apart. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Praticamente tudo dito. Viriato 25, 23, 1 da manhã, terça a sábado, segunda a sexta, aliás, terça a sábado é o complemento. Antena Radar 97.8 MHz, radiodifusão www.radar.fm. Radarlisboa.fm. A edição das Boas Noites e do Merry Christmas. Love you, you know. Aliás, o tema inaugural da segunda hora de hoje é bem óbvio, vai ficar óbvio para todos vocês. As gentle tides go rolling by. Sandy Dandy, the Quiet Joys of Brotherhood. The colors blend and roll as one, together in the sun. And often do the winds entwine, do send the distant call. Rejoice and let us sing. The oak and we together rise along the common ground. The merrin's stallion, light and dark, the rainbow song, a blended flower, still have my heart in thrall. The quiet joys of reward, and love is lost. Apetece cantar. Apetece cantar. Não se pode. But man has come to plow the time. Não se consegue. The oak lies on the ground. I hear the fires in the fields. They drive the stallion down. The roses bleed. Do menino foi Sandy Denny, The Quiet Joys of Brotherhood, numa recuperação do velho repertório de Sandy Denny, essa clássica voz com o acompanhamento. O Walker Mod era sempre Fairport Convention. Your future you often have asked me. Your Jazz 25 é a segunda hora da edição de hoje, a união das noites de quarta para quinta-feira, afinal, a noite do Advento. Sandy Denny ajudando-nos a entrar nesta hora com Quiet Joys of Brotherhood, um tema de Richard e Mimi Farina, com um solo de violino final, que há pouco nos falhou, mas que é óbvio, de Dave's War Break. Depois também Crazy Man Michael e... Por que não ficar na companhia desta menina deliciosa? Crazy Man Michael e Farewell, Farewell, Sandy Denny. Merry Christmas. fim de contas, queríamos apenas inaugurar a segunda hora com The Quiet Joys of Brotherhood. Acabou por dar numa série de clássicos de Sunny Denny, do álbum ou do duplo CD No More Sad Refrains, The Anthology. Viriato 25 Noite, dentro na Radar, a emissão que liga quarta à quinta-feira e, curiosamente, na noite do Advento, a incluir, como habitualmente, o Boomerang mais daqui a pouco, fim de 0:30, e depois já na pontinha final, na ponta da língua. Yes! Keep this frequency clear! É hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Demon days, we're pulling our pay. The lights on the hill are freezing us still. The fingers of fate stretch out and take us to a night, but something's not right. Something's gone wrong. The half-whispered hopes, the dreams that we smoked, puffed up and ran, as only dreams can. Dreamt by the young, sparks to be sown, in places so bright, but something's not right. Something's gone. Robert Foster, são as soltas, Viriados 25, Noite Dentro do Relógio. Love is Noise. Fourth, The Verve. See you in me. Love is Noise para o último fourth dos... Uau! Dizemos dos Verve. Rodas frágeis, sons de alma, viagens desde noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Conseguimos fazer aquela voz misteriosa dela, não conseguimos mesmo, mas Vidro Azul repete ou tem passagem nesta noite de Viriato 25, na noite da Radar, imediatamente após o final desta emissão, entre uma e as três, Vidro Azul. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Com o álbum de família desta semana, Amália Rodrigues desafiou e mudou para sempre o género centenário do fado. Ao convidar artistas eruditos para ajudar na composição, a diva portuguesa alterou as regras e é por isso que o álbum de 1962, Asas Fechadas, também conhecido como Busto, marca para muitos o antes e o depois do fado moderno. Amália Rodrigues, esta semana, na Radar. Álbum de família Asas Fechadas, o álbum de 62 de Amália, também conhecido pelo Busto, como felizmente foi referido no texto de Tiago Castro. Em passagem inteira na próxima edição de Álbum de Família, Amália Rodrigues, Asas Fechadas. Keep this frequency clear! Yeah, that's it. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. E depois, baralhámo-nos só, quarta-feira já foi para trás, hoje é quinta, portanto o álbum da Amália já soou e ela berrou a partir das 14 na antena da Radar e na rubrica de Tiago Castro de Álbum de Família. E depois, enganámo-nos, Boomerang. Robert Wyatt. In between lost in noise. E depois. Somewhere. E então. Got no choice but to be somewhere. If you can hear me, if you're still there, stay true. There is more to come. Back to you. this moment with you. I'm particles in the air. You can't see me, but I'm here. So if you can hear me, if you're still chama-se Stay Tuned, é a abertura para o último de Robert Wyatt, Comic Opera, e pensamos ser uma boa dedicatória para a noite de Natal de todos vocês e de todos nós. Stay Tuned, Just As You Are. Never tried to change a thing about you. I love you.

ponto final de Viriato 25. Dupla hora na noite de radar, ou da radar, 97.8 MHz, pontinha da antena. Boomerang, esta noite com Comic Opera, Robert White. E onde é que nós íamos? Gostávamos de deixar aquele on the town square. Aí está ele. Onde Wise foi redescobrir os tambores do Hawaii. E ele que é um orquestrador de cepa. Aqui fica. Ainda faltam 12 minutos para uma da manhã. Há uma surpresa guardada por Ana Cristina Ferrão para o Tirolinhas. É afinal o desejo, o good wish de noite do advento. Alegrem-se. Agora sim. We'll be right back.